A culpa de quebrada geral. A milhão, o rei do 12. Não pra fazer pose, mini puta aos 12. Rei dos Royce, rei dos 14. Tá no comando, hoje traz meu campari e enche a taça. Meu mundo bélico na bagaça. Tá no comando, fi, é o rei dos Roy, patrão os avião de quebradas cross. Tá no banho, tá no bar, traz meu campari e enche as taça. Meu mundo moderno. Hoje rei da escama, elas respira e trinca. O Roy é que seduz as dona fight, alerquina. Campari, whisky, red pros parceiro na night. Hoje tem frevo, quero as pati na minha house. De mini saia, destaque na essência do alecrim. Patrão aqui tem da boa, tipo escama e verdim. Bem-vindo ao meu mundo, onde o cifrão que comanda. Hoje patrão da vida, de Citroën e os peixe onça. Judas quando me vê aponta e o zóio fica grande. Quer saber de onde vem as pratas boi nos pisantes. Altos mente insana, querendo o meu final. Faz seu corre ladrão, nada vem fácil na mão. Vem dos barracos de talbe, sofrimento eu vivi. Hoje de uísque na taça, brilhou o zóio do neguinho. Lembro dos campi de terra, dos golzinhos, das peladas. Hoje no corre a milhão, de cima com as numeradas. A milhão, o rei do 12. Não pra fazer pose, mini puta aos 12. Rei dos Royce, rei dos 14. Tá no comando, hoje traz meu campari e enche a taça. Meu mundo bélico na bagaça. Tá no comando, fi, é o rei dos Roy, patrão os avião de quebradas cross. Tá no banho, tá no bar, traz meu campari e enche as taça. Meu mundo moderno. Consumo dos função, as donas e o cifrão. Cash pros ladrão, insano no mudão. Atrás do que é bom, sucesso incorreto. Ela se assanha pelo lado mais incerto. Tá louco, tá do jeito, tem que financia. Se moscou é bala, não pagou a dolinha. Altos na bagaça, escama que sacia. As bandas sente o cheiro, é da boa, então aspira. Vagabundo quer mais, mais dinheiro sujo. Mais lucro e prazer, playboy quer os produtos. Substância química é o que cê vê. Dinheiro de monte e produto pra vender. A milhão, o rei do 12. Não pra fazer pose, mini puta aos 12. Rei dos Royce, rei dos 14. Tá no comando, hoje traz meu campari e enche as taça. Meu mundo bélico na bagaça. Tá no comando, fi, é o rei dos Roy, patrão os avião de quebradas cross. Tá no comando, tá no bar, traz meu campari e enche as taça. Meu mundo